Naide Gomes conquistou o segundo lugar no salto em comprimento e conseguiu com isso a medalha de prata. Superou em 13 centímetros o seu melhor recorde até ontem. Conseguiu 6 metros e 79. Ficou apenas 1 centímetro do ouro. Ouro esse que foi conquistado por uma russa de 20 anos, Daria Krishina, que conseguiu, no último salto, 6 metros e 80. Quanto ao ouro, é verdade, também houve um para Portugal. Francis Obiquelo, o nigeriano-português de 32 anos, começou bem e acabou melhor, palavras do próprio. Mas desengane-se quem pensar que foi fácil. Francis Obiquelo concluiu a prova em 6 segundos e 53 centésimos. Dwayne, o seu adversário mais direto, e que ficou em segundo lugar, concluiu a prova em 6 segundos e 54 centésimos. E foi precisa meia hora para determinar qual o vencedor da prova. Tal foi a diferença tão escassa entre os dois velocistas. Portugal termina assim aquilo que podemos considerar de uma boa participação e uma boa presença nos europeus de pista coberta. Antenoeve, desporto. E no futebol, a 22ª jornada da Liga Zone Sagres teve talvez menos, mas maiores motivos de destaque do que na jornada anterior. A começar pela vitória que o Sporting conseguiu frente ao Sport Clube Beira-Mar. A jogar no Alvalade 21, a equipa dos Leões venceu pela primeira vez em 2011. 1-0 foi o resultado final conseguido frente à equipa aveirense. A equipa dos Leões, como disse, venceu pela primeira vez em 2011, mostrando-se melhor do que aquilo que é habitual encontrarmos a equipa do Sporting. Mas recordemos que já na passada quarta-feira, a quando do jogo Sporting-Benfica contar para a Taça da Liga, a equipa do Sporting, então na condição de visitante, fez uma exibição que fez os árbitros aplaudirem os jogadores dentro de campo. Não foi, portanto, com tanta surpresa quanto isso que o Sporting venceu mesmo o Beira-Mar. Ainda a recuperar de inúmeras fragilidades, o golo surgiu através da marca da grande penalidade por Matias Fernandes, a passagem do minuto 77. Foi o único golo do encontro, mas o suficiente para a equipa do Sporting não deixar fugir o terceiro lugar. Tem 36 pontos. Mas o maior motivo de destaque, pelo menos referente a ontem, foi a derrota do Sport Lisboa e Benfica no Minho. 19 vitórias depois, 14 delas para o campeonato, a equipa do Sport Lisboa e Benfica caiu aos pés da equipa bracarense. A jogar no AXA, o Braga viu-se a perder desde o minuto 24, por intermédio de Javi Saviola. A equipa do Benfica parecia caminhar para mais uma vitória, mas aos 41 minutos, um lance polémico na grande área benfiquista deixa a equipa encarnada com 10, já que Javi Garcia recebeu o cartão vermelho direto e foi para a rua mais cedo. Na sequência desta jogada surgiu uma grande penalidade que Hugo Viana converteu para o golo do empate. Portanto, para intervalo, a equipa que jogava em casa, o Sporting de Braga, encontrava-se empatada com o Benfica. A jogar com 10, a equipa do Sporting do Benfica mostrou notórias fragilidades, não só por estar em inferioridade numérica, mas também e sobretudo pelos desgastantes anteriores jogos, que até aqui haviam sido bem sucedidos. Recordemos que, enquanto chegava para o campeonato, o Benfica teve boas participações na Liga Europa e também na Taça de Portugal, bem como na Taça da Liga, eliminando o Sporting, batendo este clube por 2-0. A equipa do Benfica não conseguiu fazer frente a um Braga bem organizado, consistente, forte, de grande área e com um jogador em destaque. Mas sim o Mossoró, ele que marcou um golo de encher a vista à passagem do 77º minuto. A equipa do Braga conseguia assim a cambalhota no marcador e colocava-se em vantagem. 2-1 era o resultado a partir de então. Faltavam 13 minutos para o término do encontro, fora o tempo de compensação, que foram mais 4 minutos. 240 longos segundos que a equipa do Braga fez tudo para que passassem o mais depressa possível. Mas não seria preciso, já que a partir do minuto 85, a equipa do Benfica foi mais coração do que cabeça. Não conseguiu chegar à grande área, mas até à passagem desse minuto, a equipa do Benfica, mesmo a perder, não baixou os braços. Roberto não conseguiu ter o golo e a equipa do Benfica acabou mesmo por perder e está agora a 11 pontos do Futebol Clube do Porto, já só faltando 24 pontos em disputa. Futebol Clube do Porto que venceu no sábado a equipa do Vitória de Guimarães, a outra equipa minhota, no Dragão. Foi só na segunda parte que se viram golos e foi só na segunda parte também que a equipa portista se conseguiu libertar da forte marcação dos vimaranenses. Falcão marcou o primeiro golo ao minuto 67 e sobre os 90, Cristiano Rodrigues fez o 2-0 definitivo para a equipa do Futebol Clube do Porto, que assim continua na sua caminhada para o título. Outros jogos nesta 22ª jornada tiveram os seguintes resultados. Marítimo 0, Rio Ave 1, Académica 0, União de Leiria 0, Passos de Ferreira e Naval 1 de Maio está agora a realizar-se, bem como o jogo do Portimonense, que também está a decorrer. Vitória de Setúbal 0, Olhanense 0. Como disse, ainda estão dois jogos a decorrer, ou melhor, o Portimonense irá começar às 20h15. Quanto a este Passos de Ferreira Naval, a realizar-se na Mata Real, ainda não temos o resultado. O resultado que será dado então amanhã, juntamente com o jogo da equipa de Portimão, que está a jogar fora. Em primeiro lugar está a equipa do Futebol Clube do Porto, com 62 pontos. Segundo, o Benfica, com 51. Terceiro, o Sporting, com 36 pontos. O Vitória de Setúbal é 14º, com 20 pontos. O 15º é a equipa da Naval, com menos um jogo e com 15 pontos. Já a equipa do Sporting Clube Portimonense, ou melhor, Portimonense Sporting Clube, tem 14 pontos e também menos um jogo. Deixe-me recordar-lhe apenas que, independentemente de qual seja o resultado, o que pode acontecer quanto muito é uma troca de posições, já que mesmo que a equipa da Naval vença, nunca chegará, pelo menos nesta jornada, ao 14º posto. Na Liga Orangina, a jornada 20 ficou marcada por vários empates. Ainda assim, a equipa do Trofense continua na liderança. Ora, a equipa do Desportivo das Aves empatou uma bola com o Varzim. O Trofense venceu por 1-0 o Penafiel. O Estoril Praia venceu o Fátima por 2-0 em Estoril. A equipa do Feirense venceu em Santa Maria da Feira os Serranos do Sporting Clube da Covilhã. O Arouca empatou a 2 com a equipa do Gil Vicente. A equipa do Santa Clara venceu nos Açores o Moreirense. Friamundo 0, Oliveirense 0. E no Estádio do Mar, o Leixões venceu os Belenenses por 1-0. O Trofense lidera a passagem da jornada 20 com 36 pontos, apenas mais um que a União Desportiva Oliveirense, que continua, portanto, em zona de subida e à beira de conseguir um feito histórico que já não consegue há mais de 50 anos, que é chegar à primeira divisão. Aliás, há mais de 60 anos, ou praticamente 60 anos, que é chegar à primeira divisão. A equipa do Feirense tem atualmente 33 pontos. Em 14º está a equipa do Varzim, com 19 pontos. Em 15º, a Covilhã, a equipa da Covilhã, com 18 pontos. 16º e último, a equipa do Clube Desportivo de Fátima. Na 2ª Divisão, realizou-se a 22ª jornada. Vamos aos resultados e à classificação, sendo que na Zona Centro há um jogo de destaque nesta jornada. Zona Norte, Tircense 2, Associação Desportiva Oliveirense 1, Merlinense 1, Bragança 1, Faf 1, Grupo Desportivo Ribeirão 0, este duelo bracarense, União da Madeira 3, Ponta Solense 0, Camacha 0, Desportivo de Chaves 0, Marítimo B 3, Lousada 0, Macedo de Cavaleiros 1, Futebol Clube de Vizela 1 e Caniçal 2, Andorinha 1. A equipa da União da Madeira lidera com 50 pontos, mais 5 que o Futebol Clube Tircense e mais 13 que o Grupo Desportivo das Chaves. A equipa flaviense tem atualmente 37 pontos. A Andorinha tem 21 pontos e vai em 14º lugar, bem distante do 15º que é o Bragança com 13 e do 16º que é a Associação Desportiva Ponta Solense com apenas 12 pontos. Na Zona Centro, destaque para o golo de Hélio, que conferiu no Bessa à equipa do Boa Vista uma importante vitória, que os atira, entre aspas, para o 3º lugar, apenas 3 pontos do 2º. Já lá vamos. Pampilhosa 2, Sporting Clube de Moriche 1, Cesarense 0, Elétrico 0, Sporting de Espinho 0, Padroense 1, Aliados de Lordelo 1, Gondomar 2, Tondela 0, Coimbrões 0, Torizense 1, Sertanense 1, Anadia 2, Sporting de Pombal 3 e Boa Vista 1, União Desportiva da Serra 0. A equipa leiriense esteve bem no jogo do Bessa, mas foi o Boa Vista quem esteve melhor. E ela, já na segunda parte, marcou o único tento do encontro, para a alegria dos achatrezados. Beneficiaram também os boavisteiros do empate, mais uma vez, um deslize. A equipa do Tondela empatou com os do Silva Matos, na cidade de Vila Nova de Gaia. O Coimbrões, que jogou fora, acabou por impor um empate. Era um jogo difícil, mas a equipa do Sporting Clube Coimbrões conseguiu arrancar um empate em casa do Clube Desportivo de Tondela. Ainda assim, o Tondela continua a liderar, mas agora tem apenas 2 pontos a mais do que o segundo classificado. O Tondela tem 42 pontos à passagem da 22ª jornada, mais 2 do que o Padroense, que tem 40. A equipa do Boa Vista tem agora 37 pontos. A União da Serra tem menos 15, tem 22, portanto, e vai no 14º posto. O Cesarense tem 17 e vai no 15º. O Elétrico tem 13 e vai no 16º lugar. 16º e último. Também na Zona Sul se realizou a 22ª jornada com os seguintes resultados. Atlético de Reguengos de Monsaraz 0, Mafra 3, Loutano 1, Casa Pia 2, Madalena 1, Atlético 1, Real 0, Carregado 4, Juventude de Évora 0, Pinhal Novense 0, Oriental 2, Lagoa 1, Torriense 2, Operário 0 e Farense 1, Praiense 1. Um empate que concedeu aos praienses a subida ao 15º posto, em igualdade com os algarvios de Lagoa, mas como estão em vantagem com esta equipa do Algarve, atualmente é o Praiense que ocupa a 15ª posição. Não faz grande diferença na classificação, mas poderá servir como anímico. A equipa do Atlético Clube de Portugal empatou, mas isso não os coloca em perigo. Tem 52 pontos, mais 9 do que o Torriense e o Mafra, têm ambos 43 pontos e vão na 2ª e 3ª posições. Já a equipa do Real tem 17 pontos e vai no 14º posto. 15º e 16º são os Praiense e Lagoa, ambos com 13 pontos. Isto ao cabo de 22 jornadas. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas na brasa, um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre a 1h e 1h30 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Olá, eu sou o Di Martino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Di Martino Teixeira. E no futsal realizou-se mais uma jornada dos Campeonatos Nacionais da 1ª e 2ª Divisões. O destaque vem novamente da 2ª Divisão. Ao fim de 17 jornadas, a equipa dos Independentes de Sinas conseguiram a primeira vitória de todo o campeonato. Já lá vamos. Vamos antes começar pela 1ª Divisão. Um jogo difícil em Vila Real, mais precisamente em Boticas. A equipa do Sport Lisboa Benfica venceu apenas por 2-1 a equipa da casa, o Grupo Esportivo de Boticas. Foi um jogo complicado, mas que o Benfica ainda assim conseguiu vencer e, portanto, arrecadar os 3 pontos importantes para assegurar o primeiro posto. A equipa da Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros venceu por 13-1 a equipa do Alpendurada. Instituto Dom João V, 2, Belenenses, 3, Mogadouro, 1, Fundação Jorge Antunes, 6, Sporting, 10, Vitória dos Olivais, 1, Associação Desportiva do Fundão, 1, Módicos, 2 e Rio Ave, 3, Freixeiro 2, uma surpreendente vitória da equipa vilacondense. Lidera o Benfica com 54 pontos, segundo o Sporting Clube de Portugal com 51 e terceiro os Belenenses com 46 pontos, já vão a 8 do líder. No 14º posto vai a equipa do Vitória dos Olivais com 18 pontos, aliás, no 12º posto, vai a equipa do Vitória dos Olivais com 18 pontos, mais 14 do que o Pandurada, que tem 4 apenas, e vai no 13º posto. O 14º e último posto é ocupado pela equipa do Mugadouro. Os transmontanos continuam sem vencer ao cabo de 20 jornadas. Série A, 2ª Divisão, Viseu Futsal 9, Nogueira 1, Braga 13, Covão do Lobo 3, Lamas Futsal 5, Bom Pastor 8, Académica 6, Jonqueira 1, Lameirinhas 3, Futebol Clube da Foz 6, Farlab 1, Boa Vista 6 e Chaves Futsal 8, Póvoa Futsal 1. Esta combinação de resultados atirou os bacarenses, aliás, os valavienses para o 3º posto. A equipa do Sporting de Braga tem 41 pontos, a Académica tem 36 e vai no 2º lugar, o Braga lidera, a equipa do Chaves Futsal tem 34 pontos e vai no 3º posto. Em 12º lugar está o Lameirinhas com 14 pontos, apenas mais um ponto do que o Bom Pastor e o Lamas Futsal, que têm ambos 13 pontos e vão no 13º e 14º e último posto da tabela classificativa, ao cabo de 17 jornadas. Também se realizou mais uma jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Série B e mais uma vez os Leões de Porto Salvo voltaram a conhecer o sabor da vitória. Têm atualmente 49 pontos, empataram por apenas uma vez. O Leões de Porto Salvo venceu neste fim de semana o CPCD por 9-3. O São João venceu por 6-2 a equipa do Lulutano Desportos Clube. E o Louros empatou com o Amarense por 2-2. Os Torpedos perderam por 2-3, frente ao Boa Esperança, em casa, enquanto que a equipa do Futsal, do Albufeira Futsal, perdeu também em casa, mas por 4-0, com o Dramático de Cascais. O Operário dos Açores venceu por 4-3 a equipa do Sport Lisboa e Olivais. E a surpresa desta semana foi a primeira vitória dos Independentes de Sines, que em casa venceram o Vila Verde por 6-5. É verdade que o Vila Verde é o 13º classificado, ou seja, está apenas um lugar acima dos Independentes, mas mesmo assim foi um resultado que chamou a atenção e é motivo de destaque. Ora, a equipa do Leões do Porto Salvo tem, como disse há pouco, 49 pontos, mais 9 do que o Operário, que agora é 2º lugar e tem 40 pontos. Mais 1 do que o Olivais. O Sport Lisboa e Olivais é agora 3º classificado, com 39 pontos. O Loulotano tem 11 pontos, a equipa Algarvia vai no 12º posto e antepenúltimo. A equipa do Vila Verde tem 7 pontos e vai no 13º. Não se mexeu de posição, apesar de ter vencido. A equipa dos Independentes está agora mais próxima do 13º posto, mas 5 pontos não chegam para sair do 14º lugar. E no futebol feminino realizou-se a 2ª jornada da 2ª fase de apuramento para a 1ª Divisão. Isto no campeonato de promoção que juntou os 5 vencedores de cada série da A à E. Ora, nesta semana folgou a equipa da Escola de Futebol de Setúbal e goleou a equipa da Casa do Povo de Martim, que foi até ao interior do país, mais precisamente à Régua, golear a equipa local, o Sport Clube da Régua, por 8 golos sem resposta. Notariamente superior, a equipa da Casa do Povo de Martim conquistou mais uma importante vitória para se manter na luta para a promoção. Até porque a equipa do Feirense empatou a 0 na guarda com a Fundação Laura Santos. Sobre a classificação, tenho a dizer-lhe que, para já, em primeiro lugar, está a equipa da Casa do Povo de Martim, que, após 2 jogos realizados, conquistou 6 pontos. A equipa do Feirense tem 4 e vai, então, no 2º lugar. A Fundação Laura Santos estreou-se nesta 2ª fase com um empate a 0, precisamente contra o Feirense. A Escola do Futebol Feminino, que na passada semana perdeu frente à equipa da Casa do Povo de Martim, está em 4º. O último é o Régua, precisamente. O Régua que já leva 15 golos sofridos contra 0 marcados. E é desta forma que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã, às 8 da noite, estaremos de volta para lhe trazer, entre outros motivos de destaque desta edição, ou dessa edição, os jogos Passos de Ferreira Naval e Nacional Portimonense, bem como também os outros campeonatos de nacionais de handball, basquetebol e hóquei em patins. Fique bem, boa noite e até amanhã.